RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Radio Exterior de España. Emissão em português. Olá, é dia 6 de julho, quinta-feira. A emissão em português com Estela Viana e Miguel Veríssimo na edição e com Jesus Carreiras na parte técnica vai falar sobre o Festival Internacional de Cinema Rio LGBTQIA+, que tem a participação do Instituto Cervantes. Isso neste dia em que destacamos a conversa telefónica entre o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Nela, Lula confirmou sua presença na cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos e a União Europeia nos dias 17 e 18 de julho em Bruxelas, na Bélgica. Até então, o Brasil seria representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Sánchez aproveitou para convidar Lula para a abertura do Fórum Empresarial, em que deverão ser anunciados novos investimentos europeus na América Latina. O evento não é realizado desde 2015, mas com a Espanha à frente da presidência do Conselho da União Europeia, os Estados-membros pretendem avançar nas relações com o continente americano e, especialmente, com o Mercosul, aproveitando que o presidente Lula assumiu na última terça-feira a presidência do bloco formado por Argentina, o Brasil, Paraguai e Uruguai. No entanto, Lula pede que sejam modificadas algumas exigências adicionais feitas pelos europeus para aprovar o acordo. As exigências incluem a aplicação de multas em caso de descumprimento de obrigações ambientais por parte dos sul-americanos. Apesar dessa questão, que deverá ser discutida nos próximos 6 meses, tanto Lula quanto o Premier espanhol têm a expectativa de concluir o pacto até o fim de 2023. Justamente continuamos o nosso percurso informativo a falar sobre o meio ambiente. Terça e quarta-feira foram os dias mais quentes da história no planeta Terra. O recorde de temperatura média foi superado consecutivamente nesses 2 dias desta semana, segundo a Administração Nacional dos Oceanos e da Atmosfera, uma agência climática do governo dos Estados Unidos. No dia 3 de julho, a temperatura global foi de 17,01 graus Celsius. No dia seguinte, foi de 17,18 graus. O termómetro do planeta nunca tinha chegado até esse nível desde 1979, quando os dados começaram a ser registados. Segundo os especialistas, as mudanças climáticas e o fenómeno do El Niño originaram esse aquecimento em âmbito mundial, que fez com que fosse quebrado o anterior recorde de 16,92 graus em agosto de 2016. Na Espanha, um dos últimos debates nos dias prévios ao início da campanha eleitoral tem a ver com a cultura. Vários governos locais, dirigidos por coligações entre os conservadores do Partido Popular e a extrema-direita do Vox, vetaram obras de teatro e filmes nas suas programações culturais. Por exemplo, no município de Valdemorillo, em Madrid, foi censurada a representação teatral de Orlando, da escritora Virginia Woolf. Nela se fala de questões de género, da homossexualidade e da sexualidade feminina. A companhia teatral afirma que eles foram censurados por motivos ideológicos. Na cidade de Getafe, também em Madrid, os políticos da extrema-direita pediram que a obra de teatro La Villana de Getafe fosse modificada por supostas insinuações sexuais. A montagem leva ao palco figuras de grande tamanho, de uma vagina e de um pênis, o que, para a legenda do Vox, causa um suposto incômodo no público. O cinema também foi alvo do veto cultural. O filme Lightyear, da Disney, que inclui um beijo lésbico, também foi censurado na cidadezinha de Bezana, em Cantábria. O mundo da cultura em Espanha já reagiu através das redes sociais. Dezenas de artistas postaram textos defendendo a liberdade de expressão e condenando qualquer censura ideológica à cultura. Se estão produzindo demasiados episodios de intentos de cancelar obras de teatro o incluso la proyección de películas por criterios que no tienen nada que ver con la libertad, sino con todo lo contrario, con la censura. Y por lo tanto nos añadimos a ese llamamiento. Políticos como o ministro da Cultura, Miquel Iceta, que acabamos de escutar, também se uniram a esse chamado contra a censura cultural. Outros ministros do governo espanhol, como Yolanda Díaz e Nadia Calviño, também participaram nessa denúncia. Por sua vez, os conservadores do Partido Popular afirmam que a censura cultural também existe na esquerda. Os conservadores sublinham que são contra a cultura do cancelamento e o seu porta-voz denuncia o cancelamento de escritores como J.K. Rowling e de cantores como C. Tangana, assim como são contra a revisão histórica de pintores como Picasso e Dalí. 4 de cada 10 crimes de ódio cometidos em Espanha são relacionados com o racismo e a xenofobia. Essa é uma das principais conclusões do relatório sobre a evolução dos crimes de ódio em Espanha em 2022, publicado pelo Ministério do Interior. Ao todo, no ano passado, houve 1.869 crimes de ódio em Espanha. São 3,72% a mais do que no ano anterior. Entre eles, os crimes racistas sobem 18%. Para os relacionados com a orientação sexual e a identidade de género, essa subida foi muito superior, de 76%. Houve um total de 189 delitos desse tipo, que representam um quarto do total. Nós cremos que cada vez está conseguindo uma maior concienciação, maior sensibilização, mas não só nas forças e corpos de segurança. Espanha cada vez mais tolerante, o que passa é que pode haver pessoas menos tolerantes, não? Tomás Fernandes é o diretor do Escritório Nacional contra os Delitos de Ódio. Na sua opinião, existe uma maior sensibilização social sobre esses crimes. As autoridades espanholas insistem na importância de denunciar. Esta semana entra em vigor o número de telefone 028 de atenção psicológica e jurídica às vítimas de LGBTQIA+fobia. E também relacionado com delitos e agressões, o artista pictórico Yuran Henrique, de Cabo Verde, ia fazer uma exposição na Casa África de Las Palmas de Gran Canária. A inauguração teria sido hoje, com a presença do artista, mas a mostra, chamada La Longe, foi suspensa. Segundo a própria instituição cultural, informa, o artista foi brutalmente agredido na noite do sábado na cidade das Canárias. Henrique encontra-se hospitalizado e a polícia está a investigar o que aconteceu. ¡Viva San Fermín! ¡Gran Tierrac! ¡Hola San Fermín! ¡Y nada rendiremos! ¡Ampas es una! Y Pamplona ya está en festa. O famoso chupinazo abre o San Fermines, com milhares de pessoas à espera desse momento para começar uma das festas mais famosas do mundo. Desta vez, o encarregado de lançar o foguete foi o presidente do clube de futebol do Osasuna, a equipa da cidade de Pamplona, que fez uma temporada histórica. Desde já, Pamplona vai viver 9 dias de San Fermín, a festa espanhola mais internacional. Centenas de milhares de turistas chegam a cada ano à cidade do norte espanhol para curtir um festejo que foi mundialmente popularizado pelo escritor norte-americano Ernest Hemingway. Justamente neste ano completa-se um século da primeira visita de Hemingway à cidade, que inspiraria o livro Festa, o primeiro romance do Prémio Nobel. Ao todo, 2.500 policiais vão vigilar a cidade durante os São Fermines. Já na sexta-feira será o primeiro dos famosos encierros, as corridas de touros pelas ruas do centro da cidade, até chegar à praça. Entre os dias hoje, dia 6 e 12 de julho, o Rio de Janeiro vai sediar o Festival Internacional de Cinema Rio LGBTQIA+, com a parceria do Instituto Cervantes. Entre os 80 filmes selecionados, tem 2 curta-metragens espanhóis e vários filmes latino-americanos. Como aconteceu em outros anos, o Instituto Cervantes do Rio de Janeiro colaborou com a tradução e legendagem dos filmes. Além disso, tem uma programação especial e presencial dentro do festival, o ciclo de cinema de animação CineGoac, 20º aniversário, proveniente de Bilbao. Nossa repórter Valéria Sacone conversa com o diretor do festival, Alessandro Melo. Hoje, na emissão em português, conversamos com Alex Melo, cineasta e diretor do Festival de Cinema LGBTQIA+, do Rio de Janeiro. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, gostaria que você fizesse um pouco um resumo do que temos de novo nesse festival desse ano, o primeiro, na era pós-Bolsonaro, com um governo mais progressista. Sim, parece que é uma grande volta, né, do cinema e do festival de filmes LGBTQIA+, no Rio. Eu acho que a gente está comemorando ainda essa vitória, dessa saída, e acaba que muitos realizadores também se empenharam muito para produzir filmes que estão sendo exibidos só agora. Eles esperaram passar essa turbulência, esse período sombrio, para poder exibir os seus filmes nos festivais presenciais. Então o festival está vindo com tudo. Esse ano a gente está recebendo filmes com vários temas, que são temas novos até, temas muito voltados pelas coisas que aconteceram, ou então sugestões do que pode acontecer também. É, agora vamos pouco a pouco vendo os destaques, porque foi pandemia e foi um governo que não era precisamente amigo dessas temáticas, certo? Você está notando uma diferença no ambiente cultural, também inclusive com a volta do Ministério de Cultura? Sim, total. Não só o festival, mas como os realizadores estão muito empolgados com a possibilidade de realização de vários editais de apoio à cultura que estão sendo implementados agora. Eu acho que isso está fervilhando bem a cena, não só de produção de novos filmes, mas também de criação de novos espaços para mostras, novos eventos, novos festivais, que estão somando a cena cultural, não só de cinema, mas também de filmes LGBTQIA+. No festival foram selecionados 80 filmes, entre curtas e longa-metragens. Antes de falar dos destaques em gerais, eu gostaria de falar dos filmes espanhóis. Sim, inclusive a gente vai estar fazendo duas mostras de filmes hispânicos no Instituto Cervantes. E eu destaco dois filmes que representam bem o festival desse ano. Um é o Despierta, que é um curta da Cecília Gessa, que é um filme espanhol, e ele está tendo a sua estreia no Brasil dentro do festival. Te imaginas nuestra propia casa. Esto cada día. Ana, no podemos seguir así. Empiezo a cansarme de tanto quizás. María, no tienes ni puta idea. ¿No estás cansada de mentir? Yo ya no sé qué decirte que no te haya dicho ya. Ele fala sobre duas mulheres que são amantes e que, depois de muito tempo com seus maridos, descobriram juntas a bissexualidade delas. E acaba que falar sobre LGBTs maduros é um tema que está muito em alta nos filmes do festival. Eu acho que é o grande destaque dessa edição são os filmes com LGBTQIA+ maduros. A gente recebeu muitos filmes que falavam sobre essas pessoas e acaba que o assunto dos roteiros desses filmes são abordados em muitas produções. Então, realmente é o grande destaque desse ano. Assim, a gente nunca recebeu tantos filmes que falassem sobre essa representatividade que ficou um pouco escondida e, ao mesmo tempo, acabou não só sendo apagado, mas também ela vem para quebrar esse estereótipo de que existe só LGBTQIA+. Jovens, entende? Tipo, acho que ficou um pouco perdido durante muito tempo essa ideia de que as pessoas envelhecem, elas amadurecem. Então, são outros temas que são abordados nesses filmes, né? E as pessoas que vão até o festival, elas querem ser representadas nesses filmes, elas querem se sentir representadas e se ver na tela, né? Eu acho que os diretores, de alguma forma, eles ouviram isso durante as sessões de filmes, e grande parte dos filmes são com essas pessoas mais maduras. Você falou dois filmes, qual é o segundo? É, o segundo filme, ele é um filme que fala sobre duas meninas de aproximadamente 17 anos e se chama Amo Cada Átomo de Teu Corpo. Ale, te tengo que contar algo. Oye, Cinti, ¿y Javi? ¿En serio? Venga, dale, tía, que te estoy esperando, porfa. Y no me extraña, ¿no? Con un salseo así a lo élite. Não sei como é dizer sem que me mandar a merda. E é uma estreia também no Rio de Janeiro, primeira vez que está sendo exibido. É um filme do Alejandro Lobo León e fala sobre duas adolescentes que estão passando por esse momento de saírem do armário e uma tem o apoio da família, a outra não. São questões que ainda são muito presentes, né, na vida desses adolescentes, apesar de ter um movimento que quer apagar essa importância, né, de se dar mais atenção aos adolescentes sobre a questão não só da sexualidade, mas outras questões de saúde mesmo em relação à gravidez precoce, enfim, outros assuntos que relacionados a não só à sexualidade, mas ao sexo também, que são apagados, né? São limitados a serem ditos para esses adolescentes, assim. Eu acho que esse filme, ele traz esse assunto mais uma vez como sendo uma coisa importante ser falada. Além dos filmes espanhóis, tem filmes de língua hispana, dos países vizinhos. Gostaria de destacar algum? O Cross Dreamer, que é da Soledad Velasco, é a primeira exibição do filme no Rio. É um longa-metragem argentino e ele fala sobre quatro homens e os desejos deles com as suas próprias feminilidades. Eu me sinto como um árbol que lhe caiu um rayo e que me partiu a la mitad e que las dos partes siguen creciendo y cuando crecen se alejan. En esta misma casa, en algún sitio, hay cadáveres de corpiños y zapatos, ropa que yo mismo he quemado. ¿Y sabes qué? No cambia nada. Quizás cuando me case me curo, quizás cuando tenga hijos me curo. Y claro, es la inocencia de que uno desconoce realmente esto desde dónde viene. Para mí es así, son dos mundos diferentes, entonces no hay otra posibilidad. Porque a Paula la elegí yo, por ejemplo, no la eligió mi familia. Un día dije, más sí, me voy a depilar las manos. Y un poco acá el pecho para poder usar un poco más de escote. Y bueno, me depilé y nadie se daba cuenta. Cuando digo nadie, es nadie. Ele toca num assunto muito interessante que são os crossdressers, né? E de que forma que eles são abraçados nessa sigla LGBTQIA+, já que eles, muitos deles não são gays, nem lésbicas, nem trans, são héteros, mas gostam de se vestir de mulher. Então, eu acho que talvez seja até mais uma letrinha que esteja entrando nesse tal LGBTQIAPN+. É um filme bem interessante, super atual, e que está trazendo um novo debate sobre uma coisa que já é antiga, mas tem um movimento, né, muito grande de crossdressers, não só no mundo, mas no Rio em si, que quer também se ver presente nas telas de cinema. E um segundo longa é Los Agitadores, que é um longa do Marco Berger, também argentino. E é a primeira exibição no Rio. E ele fala sobre um grupo de homens heterossexuais que são modelos muito bonitos, assim. É um grupo bem turbulento. Arthur, vos tenés 25. ¿Qué tiene que ver? Es lo mismo. ¿Está cargando? El tema es si se mandan una cagada grosa y vos no estás. ¿Qué cagada? ¿Qué cagada nos vamos a mandar? ¿Te pensás que vamos a prender fuego a la casa? No va a pasar nada, tranquila. ¡Vale, Belito! ¡Linda! ¡Bien, bien, bien! Me estás pellizcando, boludo, ¿no te das cuenta? Tem muitas cenas relacionadas à homofobia e de que forma que esse machismo ele acaba sendo extremamente tóxico nas relações. É um filme que é uma estreia desse nomeado diretor argentino, Marcos Berger, e ele realmente ele traz vários assuntos que precisam ser debatidos. Não só em questão à sexualidade, mas a questão à má conduta sexual, à masculinidade tóxica. É um assunto bem polêmico. Pelo que entendi, o Instituto Cervantes ajudou na legendagem e na tradução dos filmes espanhóis e de língua hispana. Como foi feita essa colaboração? Sim, o Instituto Cervantes ele já apoia o festival desde a primeira edição. E esse ano ele está apoiando com a legendagem, a tradução dos filmes hispânicos do festival. Inclusive, esses dois longas foram traduzidos e legendados com esse apoio. E é uma parceria que já acontece há anos. A gente sempre está junto na produção. Até durante a pandemia, a gente teve esse apoio para realizar o festival num drive-in aqui no Rio, que foi todo montado para que ninguém tivesse contato com outras pessoas. Era um outro momento e eles estavam juntos também. Então, são grandes parceiros do festival. Bom, além dos filmes hispânicos, temos destaques de cinema brasileiro, né? Você gostaria de falar de algum filme? Acho que é a estreia, né? É um filme importante. Sim, a estreia é um longa-metragem chamado Música, Mais Amor, Mais Dança, Mais Sodomia. É um filme do Rian Córdova e do Leonardo Menezes. Eles já são sócios do festival porque eles fazem questão de que todos os filmes deles sejam exibidos no festival primeiro, nesse festival. Então, é uma estreia no Brasil do filme deles e é um filme que fala também sobre um tema que está sendo destaque desse ano, que são os LGBTQIA mais maduros. Então, ele coloca um embate entre dois movimentos, duas festas no Rio. Uma é o La Cueva, que é considerada a boate mais antiga da América Latina, e uma festa que chama V de Viadão, que durante 8 anos serviu de destaque para várias drag queens mais novas da cena drag queen do Rio. Onde fica La Cueva? Fica em Copacabana. E a V de Viadão é uma festa que acontece em vários outros lugares. Então, acontece que as pessoas que frequentam hoje o La Cueva são as pessoas que frequentaram nos anos 80, 90 e agora estão reativando através desses depoimentos que vão ser expostos nesse filme. Além de cinema tradicional, esse ano também tem um ciclo de cinema de animação, Cinegoac, que também é feito em colaboração com o Instituto Cervantes. Podemos contar alguma coisa sobre isso? Então, esse ciclo, ele acontece todo ano, ele acontecia online, acho que vai ser a primeira vez que é exibido em sala de cinema o ciclo, e esse ano especial vai ser destinado a animações LGBTQIA+, do Festival Cinegoac. É o 20º aniversário do festival, que acontece em Bilbao, e para comemorar eles estão exibindo esse especial dentro do festival. E logo após, haverá um bate-papo com a artista, escritora e jornalista Laura Corcuera. Ela é de Zaragoza, na Espanha, e ela vai falar sobre o ciclo e também sobre o seu trabalho como artista e escritora. Você falou várias vezes desse destaque desse ano sobre cinema mais maduro, sobre esse coletivo mais maduro. Minha pergunta é, essa necessidade de falar dessa temática de maduros é porque os ativistas estão envelhecendo e querem se ver refletidos nessa nova fase ou porque estamos numa fase onde pessoas mais maduras podem se abrir a uma bissexualidade que talvez 30 anos atrás seria inviável, mal vista? Ou seja, hoje a abertura que estamos vendo no mundo permite mais exploração sexual? Eu acho que é a junção dessas duas coisas e outras que fazem com que os especializadores estão optando em escrever roteiros com essa temática. É fato de que essas duas coisas são importantíssimas, não só o envelhecimento das pessoas que estão no movimento, mas também dessa questão das pessoas mais maduras quererem estar mais representadas nos filmes, mas também tem uma terceira coisa que é muito forte, e é que grande parte do público que frequenta salas de cinema hoje em dia, né, são os mais maduros. Então, o festival ele pode ser feito assim, deveria ser feito 50% para essa população, porque é muito comum, assim, de que exista uma procura muito maior por parte dos adolescentes de verem esses filmes online, em streaming, e o cinema virou o reino das pessoas maduras agora. São pessoas que não querem abandonar a sala de cinema como espaço cultural. Eu acho que o festival, ele traz essa mensagem também, de que o streaming é de extrema importância para a difusão desses filmes, mas o cinema, ele não vai morrer. Por quê? Porque existem pessoas que são apaixonadas pela sétima arte, e tem pessoas que entendem a força de você fazer com que exista uma interação entre as pessoas que estão assistindo os filmes, e isso acontece no festival de uma forma maravilhosa. Bom, esse ano o Parlamento Espanhol aprovou a chamada Lei Trans, que permite cambiar de sexo através de uma simples declaração administrativa a partir dos 16 anos, e coloca a Espanha na vanguarda mundial desse assunto. Ao mesmo tempo, o Brasil segue, anos tras anos, tendo esse recorde de ser o país que mais mata trans e travestis. Não sei se você acompanhou essa lei na Espanha, mas não sei se você consegue daqui enxergar. A Espanha foi um país muito católico e muito conservador. E em poucos anos, a raiz de uma das primeiras leis de casamento entre pessoas do mesmo sexo, houve uma mudança enorme. Então, não sei se você tem parado em pensar em fazer esse paralelo entre esses dois países e ter alguma opinião a respeito. Sim, o Brasil, ele ainda recebe esse título, né, que é um mau título, em relação à saúde e vida das pessoas trans. Realmente não é um título a ser comemorado. A gente realmente, pelo menos o festival em si, ele é um movimento que vem contra a esses números que são crescentes. Eu fiquei sabendo através de você, inclusive, essa notícia. Então, para mim, é uma grande felicidade saber que em um país já é possível que essas pessoas tenham acesso a esse sistema de saúde sem precisar de todos esses trâmites burocráticos que ainda são necessários aqui no Brasil. Acho que serve de exemplo até para que isso seja feito aqui também. Até porque existe um movimento trans que é muito forte, principalmente no cinema. Os filmes, eles são em grande número falando sobre pessoas trans hoje em dia, justamente porque a própria comunidade trans exige que esse assunto seja colocado sempre em pauta até que a gente possa mudar essa situação. E eu acredito muito que a gente vai lá na frente poder olhar para o passado e dizer que aquilo passou, que a gente deixou de ser o primeiro país que mais mata as pessoas trans. Eu acredito 100% nessa notícia. Eu vejo hoje a Espanha como sendo um exemplo de inclusão até desse sistema de saúde próprio para essas pessoas, assim. Parte dos filmes que vão ser exibidos durante a semana vão ser exibidos também online, e pessoas que estiverem na Espanha podem acompanhar? O ciclo, ele acontece online também. É só você acompanhar o Instagram de qualquer Instituto de Cervantes no mundo, que eles vão postar. Eu acredito que seja periódico, tem um horário certo para ser exibido, enfim, tem uma programação. E o festival está exibindo uma série em parceria com a All Out. Essa série é com filmes brasileiros que falam sobre os espaços que acolhem os LGBTs em situações de rua. Então, ele está disponível online, os links estão no site do festival. Então, muita sorte, parabéns e muito obrigada por essa entrevista. Eu agradeço muito, e também dizer que a programação toda do festival, as informações todas sobre todos os filmes que serão exibidos, eles estão no site do festival, que é www.riolgbtqia.com.br. Radio Exterior de España. Cariñito é uma das composições peruanas mais famosas de todos os tempos. Essa cumbia foi composta em 1979 pelo fundador do grupo Los Hijos del Sol e já ganhou diversas versões de artistas de várias partes do mundo. Uma delas é a que a gente está escutando, da mexicana Lila Downs, que se apresenta hoje, quarta-feira, no festival madrileño Noches del Botánico. aproveitamos a deixa e fechamos hoje com ela. Até amanhã. Tchau. Quererte.